Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, hoje faltam apenas 11 dias, olha a sua responsabilidade. Você é que vai decidir. Depois, se escolher errado, não reclame, viu? Preste atenção no candidato, veja sua vida passada. Quem não tem passado não tem futuro. E pelo amor de Deus, ficha suja não. Se tem algum candidato aí na sua cidade disputando eleição com liminar, com esse negócio, deixa ele resolver o problema dele na justiça primeiro, para depois ele vir pedir seu voto, viu? Escolha alguém que tenha ficha limpa aí e boa sorte no seu voto. O Brasil agradece, tá bom? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje o cantor Dorgival Dantas. A Faculdade da Música apresenta os mestres Ataíde Alexandre. A frase irretocável é da sabedoria popular. A curiosidade de hoje, eu vou recordar um comercial da Nugget, aquela pasta de passar no sapato, né? Pra você ver como é que se fazia propaganda antigamente. Comadre, na dica de hoje, seu marido reclamou pra mim que você tá cozinhando ruim demais. Você faz só arroz, feijão, carne e chuchu todo dia. Vou te ensinar a fazer hoje a carne de sol na moranga. Facinho de fazer e bom demais da conta, viu? Você lembra desta? Eu vou recordar um sucesso de Durval e Davi. A Sugestão do Beijar. Música nova de Cristiano Araújo. Eu começo trazendo aí Delay e Dorivan, muita calma nessa hora. Se o seu amor foi embora, jurou nunca mais voltar. Não precisa quebrar tudo, nem é preciso chorar. Na hora do desespero é ruim de raciocinar. Se a solidão te esmaga, sai na captura e traga dois amores pro lugar. Se a tristeza te rodeia, sapateia e manda embora. Cante um verso e bata a palma, busque alegria pra alma e muita calma nessa hora. Se o seu salário tá curto, patrão não quer aumentar. Não precisa ficar bravo, tem outro emprego a arrumar. Trabalhe com mais vontade que o patrão vai enxergar. Se ele fizer vista grossa, aí sim você engrossa e manda ele passear. Se a tristeza te rodeia, sapateia e manda embora. Se bata a palma, busque alegria pra alma e muita calma nessa hora. Negociou com o nosso cego, ele não quer te pagar. Não precisa ir na justiça, nem jagunço contratar. Converse de homem pra homem que o trem pode se ajeitar. Se

fiquei muito triste, revirando meus velhos papéis. O que foi que achei? Sua foto amarela esquecida estava jogada. Num instante me vi na saudade e depressa peguei. O passado já quase esquecido retornou no quarto, e um retrato mostrou-me seu rosto quando eu chorei. Alucinações de amor, as recordações de alguém, velhas lembranças que o tempo levou, mas não destruiu. Se eu soubesse, amor, que hoje encontraria, teria queimado esse seu retrato quando você partiu. Pensava que já não lembrava nossa desventura, que tivesse curado de tudo quanto já sofri. Eu pensava que já não pensava em nosso romance, que você fosse apenas um caso dos que já vivi. Mas agora, revendo seu rosto, sei que me enganei. Você é o resumo de tudo que sonhei pra mim. Alucinações de amor, as recordações de alguém, velhas lembranças que o tempo levou, mas não destruiu. Que hoje encontraria, teria queimado esse seu retrato quando você partiu. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Milionário José Rico, o seu retrato. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o seu evento, organiza tudo, prepara tudo, aí fica faltando só a música, que é o principal. Aí é só você ligar para 61 99813601 e falar com o pessoal da RBM Música. Você fala, ó, eu quero fazer uma festa, eu tenho tanto para contratar um artista, o que, que você me aconselha? Porque tem artista todo preço, né? Tem o Roberto Carlos que cobra R$1,5 milhão para fazer um show, Ivete Sangalo que cobra uma fortuna, Luan Santana, essa turminha do cabelinho arrepiado cobra caro demais da conta, e tem, né, uns artistas que têm um grande público, mas que cobram bem mais barato. Principalmente aqueles que não estão na mídia, têm talento, mas estão sem a mídia, aí o cachê é bem mais barato. Aí é que a RBM pode ajudar você, levando para sua cidade o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e a estrela da nossa companhia, que é o Amado Batista. É só ligar 61 99813601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. O meu amigo Daniel é de cair o queixo. É de cair o queixo, é de parar o trânsito quando ela passa.

Lindo demais. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Cristiano Araújo. É com ela que eu estou. Agora, o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Por exemplo, o Cristiano Araújo, ele está fazendo sucesso agora, mas 4, 5 anos atrás ninguém sabia quem era, eu não conhecia. Fiquei conhecendo pelo trabalho do Flávio Bejar, que mandou o disco para mim, mandou a música e tal. Essa é a importância do divulgador. Se você quer divulgar o seu trabalho, procure Flávio Bejar, especialista em Minas Gerais. 61-9981-3601. No próximo bloco, Durval e Davi, Henrique e Juliano e de Paulo e Paulino. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu sou apaixonado por música. Tem duas coisas que se não tivesse, se não existisse, a vida ia ficar insuportável, né? É música e mulher. Música com mulher. E às vezes a gente tem que escutar umas bandas para lembrar de umas moças que passaram na vida da gente, né? Essa aí é a trilha sonora da vida de cada um de nós. A música nos faz lembrar bons e maus momentos, né? E eu vou trazer aqui uma música que no meu tempo da Rádio Nacional, essa música estourou, eu toquei demais no meu programa. Foi exatamente o ano que eu entrei pela gravadora 3M, né? 1987. Você lembra desta? Durval e Davi, Vida pelo Avesso. Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia, e quem tem esta mania de amar igual a mim, por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega o fim. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém não sou eu, amado que não sou, querendo outro em meu lugar. Deixe tudo como está, não precisa arrumar a casa. Faça pressa de voltar, tenha espaço pra soltar a sua casa. Não lamente a nossa vida, se não foi tão colorida como a gente imaginou. Tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amado que não sou, querendo outro em meu lugar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços.

outro alguém. Eu sei que agora nada pode me convencer que amores sempre vão e vêm, que eu sou assim também. Sei que vai passar, sei que voltarei. Uma das mais talentosas duplas sertanejas do Brasil, de Paulo e Paulino, Um Outro Alguém. No próximo bloco, comadre, seu marido tá queixando que você tá cozinhando ruim demais. Vou te ensinar a fazer carne de sol na moranga. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Com uma dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer um prato que parece que é sofisticado, mas não é não, é um prato simples, viu? Você vai precisar de uma moranga média limpa. Arranja uma bem ajeitada, bonita, viu? Porque você vai servir, ela é o seu próprio prato, tá bom? 1 quilo de carne de sol cortada em cubos. 1 xícara de chá de cebola picada. 1 xícara de chá de pimentão picado. 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 2 xícaras de chá de tomate maduros picado sem semente, pimenta bodinha a gosto, 6 colheres de sopa de óleo, 1 litro de água e sal a gosto, 1/2 lata de creme de leite, 1 colher de sopa de farinha de trigo bem cheia dissolvida em 1/2 xícara de água e 1 colher de sopa de margarina ou manteiga a seu gosto. Eu vou repetir que são muitos ingredientes, né? A carne de sol na moranga, você precisa de uma moranga média limpa e bem bonita, 1 quilo de carne de sol cortada em cubinhos, vê se ela não está muito salgada, 1 xícara de chá de cebola picada, 1/2 xícara de chá de pimentão picado, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 2 xícaras de chá de tomate sem semente, maduros e picados, pimenta bodinha a gosto, 6 colheres de sopa de óleo, 1 litro de água, sal a gosto, 1/2 lata de creme de leite, 1 colher de sopa de farinha de trigo bem cheia, dissolvida em 1/2 xícara de água, e 1 colher de sopa de margarina ou manteiga. Abra a moranga, você corta assim um círculo na tampa, no talo, viu? E tira como se fosse uma tampa. Aí por dentro você limpa, tira a semente toda e tal, etc. E coloca com a abertura para baixo numa panela de água no fogo. Deixa ferver por 10 minutos para amolecer a moranga por dentro, tá bom? Aí você retira da panela e deixa esfriar. Para fazer o recheio, você vai refogar no óleo a carne de sol, já sem o excesso de sal. Tenha cuidado, viu? E deixe fritar até dourar. Aí você junta a cebola, o pimentão, o coentro, a cebolinha, o tomate, a pimentinha bode, né? E ou pimenta de cheiro, se for do seu gosto. Deixa cozinhar até a carne ficar macia e com um pouco de caldo. Aí você dissolve a farinha de trigo numa xícara de água, junte ao caldo da carne e ferva até engrossar. Aí você pega o creme de leite, põe o creme de leite, mistura bem misturado. Aí você vai pegar isso aí e despejar dentro da moranga. Tampa com o pedaço que retirou, pincele com margarina e leve ao forno. Aí quando você perceber que a moranga está bem macia, você ou apertando com o dedo ou com um garfo, você consegue saber, né? Aí você tira e serve, a moranga é a própria panela. Olha, eu já comi. Só que eu comi, no lugar da carne de sol, eu comi com camarão, mas carne de sol é bom também, né? Então, é um prato simples, fácil de fazer e você vai fazer sucesso, viu? As visitas vão dizer, nossa, eu nunca comi um trem desse, não. Bom demais da conta, né? O Goiano da Voz de Mel, sucesso novo, pega eu e leva pra você. Leonardo, pega eu e leva pra você. Quem foi que pediu? Foi Antonieta Santos, de Belo Horizonte. Antonieta, um beijão pra você. Seja muito bem-vinda, viu? Ela mudou o rumo da sua vida, mudou o rumo da sua carreira. Márcia Ferreira, Toque de Deus. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. E quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus, para o Roberto Carvalhido, de Campos Sales, no Ceará, ele que curte o nosso programa pela Três Fronteiras AM. Roberto, um abração para você, um abraço para todos os nossos amigos da Três Fronteiras AM, de Campos Sales, bem ali no Ceará. A curiosidade de hoje, o professor Júlio César Rezende, ele é um pesquisador, ele fica fuçando os trem. E ele agora está descobrindo uns comerciais que ele está me mandando, coisa antiga, né, de muitos anos atrás, mas que fazia um grande sucesso. E era um estilo diferente, mais elaborado, mais caprichado de fazer propaganda. Hoje nós vamos recordar um comercial daquela graxa, né, de passar no sapato, a Nuguete. Marciano, solta aí. Nuguete, tchá, tchá, tchá. Esta latinha redondinha de Nuguete faz meu sapato brilhar. Basta um pouquinho de Nuguete e uma escova pro meu sapato lustrar. Nuguete penetra no couro, mantém a flexibilidade. Uma fina camada, uma rápida escovada e pronto. Nuguete, mais vida para o seu calçado. Nuguete, Nuguete, que bom que Nuguete é. A curiosidade de hoje foi o comercial da Nuguete. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário de Cleimon Ferreira de Souza, José Rodrigues Alves, Raimundo Vasconcelos, Pedro Henrique, Ruperto Alves, Sebastião Rocha, Joaquim Domingos Silva, Antônia Maria Barros, Juscelina, dessa aqui a mãe devia ser filha de Juscelina, né? Juscelina Rodrigues, e você, que está de aniversário hoje, não me contou, eu não estava sabendo, mas de qualquer maneira eu quero homenageá-lo, né? E eu vou aqui pegar o livro de orações do programa Cleiton Aguiar, eu vou na página 25, esse livro é um sucesso, viu? Eu tô pelejando para ver se eu consigo fazer mais uma edição. Eu já distribuí 37 mil livros desses de forma gratuita. Aí é difícil arranjar patrocinador, porque eu não deixo fazer propaganda, porque palavra de Deus você tem que distribuir, é de graça, não pode fazer propaganda, né? E o empresário quer tirar uma casquinha, né? Ele não quer. Mas se eu não arrumar quem faça, eu vou acabar fazendo mais uma fornada aqui para vocês, tá bom? Eu quero oferecer para você que está aniversariando, para toda a sua família, e eu vou aqui, chama-se Deus, é o título da oração, na página 25. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo. Será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia na tentativa de encontrar nas religiões e nos templos onde também não estavas. Busquei-te através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e desacreditei. Na descrença te ofendi, na ofensa tropecei, no tropeço caí, na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro, no socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho eu vi nascer o amor, com amor eu vi o mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, doei. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. Ao ser feliz, encontrei a paz. Amém. É mais ou menos assim, né? A gente às vezes, a gente vive muito pra gente mesmo, né? Muito, assim, sem preocupar com os outros e tal. Aí vira uma vida muito vazia, muito seca. Se você compartilha, eu, graças a Deus, a vida inteira eu compartilhei. Por isso que acho que é por isso que Deus me dá mais do que eu preciso e sobra até para eu ajudar os outros, graças a Deus. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, o melô do marido, amor, já tô indo.

eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Dorgival Dantas. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão agora tem novo dia e novo horário. Toda sexta-feira às 22 horas, a reprise continua no mesmo dia, no mesmo horário, que é domingo às 22 horas. Você pode me assistir, se não tiver a Rede Brasil aí na sua cidade, você pode me assistir pela TV Oi Canal 1, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Dorgival Dantas, com a participação especial de César Menotti e Fabiano, Declaração. Hoje lembrei queria te encontrar. Em pouco tempo, talvez falaria mil coisas que o meu coração quer dizer. Eu não posso guardar só pra mim. Tire o tempo, prometo, você vai gostar cada frase que puder. César Menotti e Fabiano! Será marcante pra nós. É. Ninguém precisa saber. Saberá quanto vale uma declaração que só fala de amor e paixão. Cada gesto, por menor que eu te fizer, acredite, vem do meu coração. Acredite, vem do meu coração. Vai lá comer o frango, estamos te esperando. Vai ser muito bem recebido pela mulherada. Tamo junto! É por isso que eu digo que as caras coordenadas do mundo é fácil de três. Forró e mulher! Saber só nós. Em pouco tempo a sós. Saberá quanto vale uma declaração que só fala de amor e paixão. Cada gesto, por menor que eu te fizer, acredite, vem do meu coração. Acredite, vem do meu coração. Acredite, vem do meu coração. Obrigado, Dorgival. Deus te abençoe, meu amigo Dorgival Dantas. Sucesso! A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Dorgival Dantas e César Menotti e Fabiano, Declaração. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, porque eu vou trazer dois grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta Ataíde e Alexandre, Deus me livre!